0 molhada, vento 150 graus, 03, nós, autorizado pouso, voo no 645. Recebe, pode chegar aqui. Chané 6143, reduza para 180 nós, desça para 3.000, para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.6. 2.180 nós, desce para 2.000 com 1.166, 1.43. Chané 1.43, para o curso localizador, curva esquerda para 1.45. Informe estabilizado. Esquerda 145, reportará estabilizado, 6143. Estabilizado, Santo 3894. Santo 3894, chamei a Torre 1-8, décimo 95. 95, boa. Salvador, boa noite, Santo 3294, está 2 milhas de milhas perto. Santo 3294, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 03 nós, pistão no 0, molhada. Santo 3294. Repouso no 0, 3294. cancelada a restrição de altitude em ETAP. Respiradores mensais, ajuste 1-0, nomeia. Autorizado a LF, X-Ray, decursão 1-0, informe estabilizado. Fala, 2-0, nomeia, informe estabilizado. E LF, X-Ray, 1-0. Já no localizador visual, campo Xamea 143. Xamea 143, Xamea Torre 118, décima 9. 295, bora aí. Oi, Salvador, boa noite. Xamea 143, estabilidade alerta em 3 da 10. Oxalé 6143, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, 6143. Oxalé 6143, para informação, não chove sobre o campo, pista 1-0, molhada. Sim, 6143, graças. Então, 3894 no solo 34, libere direita, chame o solo 121 no décimo 9. Direita 129, 3894, boa. Xané 6143, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 02 no RT. Lembre pouso na 10, 6143. 143, no solo aos 37, libere a direita, chame o solo 121 na decimal 9. 209, boa noite. Boa. Ainda na frequência do controle. Bom, 966, lista para o nível de voo 050 na proa de Itaque. Itaque 050 descendo, 966. Salvador, o Azul 2773, contendo informação, Santa Coral, mantém 190. Azul 2773, voando na proa de Boa Média, repartindo ideal de descida. Boa Média, poderá dar da 6201, boa noite, mantenha o ponto de espera. Tente, rumba 48, livre pouso, pista no zero. Xanã 6201, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no zero. Tia Romeu Bravo, controle Salvador, prossiga. Capitão Yankee, Romeu Bravo, acione 0163. 48 no solo aos 42, lidere à esquerda via hotel, hotel Pátio Militar, frequência livre no corte, boa noite, Rumba 48. Só Tanguinha Camel Bravo, mantenha-se sobre regra de voo visual, 500 pés até Serra Índia 3. Acione 01 no 63. 01 no 63 já acionado, manterá as energias da linha. Som no zero, vento variável com 02 nós. Decolagem autorizada, 6201. Então, Yankee Romeo Bravo, não recebemos o modo Alpha nem modo Charlie. Ocean 6201, decolado aos 43, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, 8, obrigado, boa semana. Equipamento e posição de identificação. Salvador, uma boa noite, Ocean 6201. Chanel 6201, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição módulo para o nível 360. Sobre 360 via saída, posso voar na proa de Leda ou Dóculo? Autorizado Leda. Obrigado. Chanel 6201, cumpriu o controle, autorizado Leda. Afirmativo, obrigado, voa na proa de Leda, 6201. Controle é o Papa Romeu Golf Juliette Golf. Papa Romeu Golf Juliette Golf, controle Salvador, prossiga. Papa Romeu Golf Juliette Golf, decolou de Serra 90 Juliette, acho que entrou a Serra ainda, está com 2 PLB, 1 hora e meia de autonomia. Golf Juliette Golf, está visual com o Yankee Romeu Bravo, não sou tua? Visual com o Yankee Romeu Bravo, Golf Juliette Golf. Tenha 500 pés, na prova de Serra Índia, Eco Índia, acione 01 no 65, Juliette Gol, Golf Juliette Golf. Acionado 01 no 65, Golf Juliette Golf. O 2773, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite ao curso do localizador. 015, limite ao curso, 2773. Uno 966, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0, informe estabilizado. Desce 2000, reportaram estabilizado, X-Ray 1-0, rádio 66, voo. Pagou 2773, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 5. 3000 pés, 1-0 no 5, 2773. Arrumou o braço Serra Serra. Prossiga, controle. O braço Serra Serra, cara, tá 20 milhas fora, no subterrâneo, no corredor forte. E com a pessoa de Serra do Lógico da VBA, está com proa de Serra Índia com Índia, e com intenção de um sobrevoo em Napituba, a princípio, tá? Tá com dois a bordo, mantendo o código 0162, está mantendo 500 pés na linha do litoral Bravo Serra Serra. Cliente Bravo Serra Serra, visual com Yankee Romeo Bravo, Robson 44, o Golf e Juliette Golf no setor. Afirmativo, cara. Cliente Bravo Serra Serra, Sandy 0165, voo e na proa da Ceasa e reporte visual com campo. Proa Ceasa, chamar visual com campo Bravo Serra Serra. O Golf e Juliette Golf já acionado 0165. Golf Juliette, Golf, estacionado 0162, mantenha 0162. 0162 é Bravo Serra Serra, estacionado. 8. É o Neto, Bravo. Azul 4206 decolado aos 49, chame o controle 120 decimal 80, tenha um bom voo. 2080, obrigado, boa noite. Controle, Azul 4206, boa. Azul 4206, contato radar na decolagem, curva via saída Puca, transição Caju para o nível 370. Puca, Caju, 370, 206. Azul 2773, para o curso localizador, curva direita para o 090, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Esquerda 090, 2000, vai receptar o LS. Azul 2773, complete a direita para o 120. 120. Controle Salvador, autoriza 1000 pés até o destino, prende meu braço. Autorizador no meu pé, Yankee Romeo Bravo. Ou no meu pé, Yankee Romeo Bravo, Bravo. Sobre Salvador, Golf Juliette Golf, está na retaguarda do Yankee. Autorizando no meu pé com Serra Índia com Índia na proa. Afirmo, mantém a separação visual, tráfego à frente, um no meu pé. Golf Juliette Golf. Positivo, o Golf vai manter a separação visual com tráfego à frente, mantendo no meu pé direto de esquina. Salvador, confirma para o 4206 tem um tráfego sem altimetria, 12 horas, 4 milhas. Helicóptero mantendo 500 pés, eu vou 4206. Obrigado. Controle, eu autoriza o cruzamento do aeroporto via litoral? Negativo, vai manter a proa de Ceasa e reportar visual com campo para cruzamento, para Serra Serra. Chaner 6201, no chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Pode confirmar primária? 125 decimal 1. 251, 2235, muito obrigado, ótima semana. Serei estabilizou. 1966, chame a torre 98 decimal 95. 1295, estabilizar, 966, obrigado, até daqui a pouco. Azul 2773, Chimentão, Rio, Nuno, 8995. 1805, obrigado, boa noite. Ia, Mídia Serra, visual. Uno 966, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso. Pistão no zero, vento calmo, pistão no zero, molhada. Pouso no zero, gol 966. 773, está estabilizado o LS. Dois, 773, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Guardando. Confirmo, Branco Serra Serra, 1.007. Na proa da Serra. Ah, vou só. Uno 966 no solo 55, libere direita, chame o solo 121 no decimal 9. Direito 29, obrigado, 966. Para o cruzamento do campo, chame a torre 118, decimal 95. Certo. 4206, sub, mantenha o nível de voo 250. 250, restrito, 206. Zero, vento calmo, pista no zero, molhada, 2773. 2773, posto está livre na pista no zero, baixou o travão. 2 Papa Romeu, Bravo, Serra Serra, confirma a intenção, cruzamento do eixo da 1028, prosseguir litoral sul. Afirmativo, senhor, canal corredor senhor. Está presente, ingresso final da 17, aguarde para o cruzamento do eixo da 1028. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. É, Serra. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, reporte visual com a TR da Azul, final da 11. É, visual com a TR, Serra. Gente, mantenha o setor norte, final da pista 17, aguardando passagem do tráfego e após será autorizado o cruzamento. Tá. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, condições de prosseguir para cruzamento à retaguarda do ATR da Azul? Afirmativo, senhor. Autorizado. Autorizado. Da presente cruzamento final da pista 1-0, a retaguarda do ATR da Azul, reposto liberando com o próximo. Sim, Serra. Tower Condor 077. Condor 077, coming back on hold point runway 10, please. Continue holding point runway 10, Condor 077. Confirm via main apron and taxiway India, Condor 077. By main apron and taxiway India, holding point runway 10. And we are number 1, we are in front of the traffic on the right. Confirm, you are the number 1, okay? Continue your text via May April and text to India. My main April and text to India, holding point 10, Condor 077. Condor 077, you are cleared, line up and maintain runway 10. Condor 077, cleared, line up and wait, runway 10. Azul 2773 no solo 59, libere direita, solo 121, decimal 9. Livrando a direita, 219-2773. Serra livrou, restauro 028. Gente, bravo Serra Serra, prossiga via litoral sul. O ajuste no 095, chame controle, 1208, tenha um bom voo. 208, Serra. O visual com qualifica, válido para a frequência para a coordenação. Gente, boa noite. Grato. Serra Serra, condições, regras de voo visual, 500 pés, ajuste 10, 15, Salvador para referência, poste no local de sobrevoo. Serra, clear to take off, wind is calm. Conor 077, clear take off. Chegou o plano de voo completo. Para Terra de Apuntes. Sim, está autorizado, braço certo. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2712, ponto de espera da 104. Azul 2712, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no 10, Azul 2712. Onda 077, Boniet 04, contact on the party control, 120.8. What is the weight? Columbia 077. Condo 077 out of 27, climb flight level 290. With the contact that departure, climb to flight level 290, book a departure. Condo 077, climb flight level 290. Visuais, 500 pés, eixo 1015, reporte para cruzamento do eixo entre Duna e Simbra. Ali mantém pista no zero, boa noite, 69. É, área zero. Gente, pra Serra, Serra, direto, Serra, Índia, com Índia. Aham. Azul 2712, decolada 06, chame o controle Salvador, 120.8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2712, decolado, sua escuta. Azul 2712, contato radar, sobre nível 170, direto Conde. 170, direto Conde, solicita 150 como final, senhor, por gentileza. Tente submeter 150. 150, direto Conde, muito obrigado. Decolagem autorizada, pistão 0, vento calmo. Autorizada, Gol 1869, decolada 09, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. 69. 1869, contato radar, sobre o nível 360, após 2 mil pés, direto elefa. Após 2 mil, direto elefa, gol 1869. Serra quente, do frequência livre da presente. Serra. Condor 077, contact Recife Center, frequência 125.145, backup 126.85, so long. A Condor 077, second please. Recife Central, frequency 125.45, if unable, 126.85, Condor 077. Okay, 126.85 or 125.45, Condor 077. Delta 3897, pronto, ponto 0 no 0. 3897, Torre 0 ANL decolar, pistona 0, vento 090 graus, 029. A linha decola no 03897. Sete, decolada 15, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Delta 3897, obrigado, boa noite. Controle Delta 3897, decolou na sua escuta, passa 1500. Delta 3897, contato radar, suba nível 320, direto Leda. 320, direto Leda, Delta 3897. Controle Salvador, boa noite, Romba 25. Romba 25, aciona identificação, mantém nível 090, está sob contato radar, 58 milhas, sudoeste do VOR Salvador, voando na proa de Conde. Afirmativo 090, proa de Conde, Romba 25. Confirma a matrícula da aeronave. FAB 2323. 2323, gente. Chame Centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, obrigado, boa noite, 69. Boa. Aqui sou o Rigon, no 645.3, espera, dá 10, pronto para decolagem. No 645, autorizado, Aline Armancia, pista no 0. Aline mantém 10, Rigon no 645. 645 Alinda Polo, vento 1-00 graus, 039. Livre Alinha e decolando 1-0, voo no 645. Controle, o TAN 3897, seria possível coordenar com a 3897 foi ótimo. Direto ótimo, muito obrigado, seu 3897. Voo no 645, decolada às 1h09, chame o controle Salvador 1-10-0-8. 208, voo 645. Boa noite, voo no 645, 1500 pés estão, voo no... Voo no 645, contato radar, suba nível 360, estão voando. 360, Sambo no voo 645. Salvador, Xenar 6259, está no ponto 090, pronto. Entre ali mantém, Xenar 6259. Ali mantém, 6259. China é 6259, a linha está livre de decolagem. Vento 120 graus, 05 nós. Livre de decolagem, hoje China é 6259. 300, voa Vitória, gol 645. Cinco, decimal 1, na terra 128, decimal 35. 1, 2, 3, 5, obrigado, boa noite. Ocean é 6259, decolada 24, chame o controle Salvador 120 decimal 8. Você vai chamar, 6259. Salvador, Xenero 6259, decolado na sua escuta, visão no setor, seria possível voar letra? Xenero 6259, contato radar, subindo nível 360, via São Bruno inicialmente, aguardando coordenação com o centro Recife, para voar a morte. Estimativo, guardando então, vai lá teu perfil, 6259. Chame centro Recife em 125 decimal 1 na alterna, 128 decimal 35. 251 128 35 1645.